Estamos de volta com mais um Rolado, seu programa quinzenal para falar dos assuntos que atraem, que incomodam e que estão na boca do povo que joga board games ou que venha por um dia vir a jogar. E nessa edição nós vamos falar de quê? Da popularização do board game no Brasil. Óbvio, porque isso aí é um assunto que rende. É uma coisa que tá todo mundo falando. Onde que a gente pode jogar? Qual joga melhor pra galera iniciar? Por que que a galera tem ojeriza de jogar? E por que raios todo mundo que liga pra cá pede pra jogar Game of Thrones ou Zombicide, sendo que existem milhares de jogos para jogar? E o que é ojeriza, né? Também. E o que é ojeriza? É um tema. Comigo aqui, Arthur Nerdholic, do canal Nerdvana TV, o William Hussein da Lendes, né? E Júlio Matos, do Botequim dos Jogos, mais uma vez. E se você quiser ver os comentários que eu, do nosso primeiro episódio, episódio peludo, clique na cara do Arthur, que você vai direto pra ele. Então vamos à nossa rolada. Fala, bacana o vídeo, mas achei que iriam dar certa ênfase nos três jogos que estão na mesa, principalmente em falando quanto vale um jogo. Eu gostaria de ter visto essa pergunta diante do Pathfinder que está na frente de vocês, este que veio com problemas de tradução tanto nas cartas quanto no manual. Enfim, nessa situação que falei, quanto vale o Pathfinder nessa situação para vocês? R$239,90 na Cultura, né, cara, que não nos patrocina, mas... Pra mim, o Pathfinder, ele tem tantas cartas quanto o Dominion, por exemplo. E eu acho, com erro de tradução, Dominion também teve uns deslizes de tradução. Cara, sei lá, mas ele vale menos que R$239,90. Eu acho caro pra um jogo que, mesmo peça do Game of Thrones, e não tem nenhuma pecinha, né? Então, sei lá, Pathfinder com erro de tradução, pra mim, vale, né? Desvaloriza o jogo, desvaloriza o jogo. É, a edição brasileira acaba ficando com um certo débito em relação à versão internacional. Mas no que diz respeito a materiais, a diferença não é tão grande. Talvez de 30, 35 reais, não sei. Porque problema de tradução é um negócio que você faz muito, descobre que seu tradutor é ruim, troca de tradutor, pega um tradutor novo e a gente... E é um negócio meio difícil de você calcular quanto que isso debita no jogo. Mas ele não impede a tradução, veja bem, ela não impede que você jogue o jogo. Ela não é uma tradução impeditiva. Nossa, o jogo foi deteriorado completamente. Eu acho que como na faixa a maioria dos board games estão caros, Pathfinder também está caro e tem esse débito extra por problema de tradução, mas ele pode ser jogado. O que você acha? É, se pelo menos ela botasse, distribuísse as cartas, as erratas certinho, que nem... Nenhuma empresa fala, uma empresa americana fala. É, já que as brasileiras nenhuma fez isso até agora. É. Tipo, reimprimir as que foram. É, essas que foram erradas e distribuir isso aí, talvez. Isso seria o céu. É. É o nível céu. Ou ela lançar pelo menos pra você, sei lá, imprimir a carta, botar dentro do sleeve. No mínimo digital seria já. Fica a dica aí, Devir. É. Luciana Bel falou: pô, William, falando mal do Card Goblins, vou contar pro Thiago. Eu acho. Eu nunca vou entender essa risada esquizofrênica, mas o Thiago Jungs, né? Beijo, Thiago. É, um abraço pra você. Teve aí ontem, né? Teve aí com a gente. Guilherme Paredes. Bah, caras da Lentes, gostei dessa. Achei tri a iniciativa, ele é gaúcho, óbvio, né? E espero realmente que saiam mais episódios com frequência definida, tipo semanal, quinzenal, mensal. Isso já temos uma resposta, vai ser quinzenal. Enfim, eu entendi que o objetivo é discutir preços praticados pelos jogos nacionais, o que vocês, como apresentadores, fizeram e dissertaram com excelência. Obrigado. Qualidade de som e imagens para o vídeo, tudo certo. Contra é que tem três jogos aí na mesa, mas não foi discutido objetivamente o valor atual de cada um deles. E quanto que cada um deveria valer hoje na opinião de cada apresentador. E ele dá um exemplo. Tem um super clássico ali que eu simplesmente estou babando, esperando para comprá-lo, que é o Seven Wonders, porém não foi discutido o preço de venda até esgotar, que era R$179,00, anunciado na Galápagos, preço dos troca-trocas na internet, que ficam entre R$210 a R$299. E o quanto deveria valer hoje, na opinião de cada um dos apresentadores? Isso poderia ser feito no final do programa? Na verdade, esperei até o fim para isso e não aconteceu. Quanto deverá valer pagar pelo Seven Wonders se sair a reimpressão em agosto de 2015? 110? 220? Voltagens? Sei lá eu. Finalizando, continue com esse projeto que realmente gostei da ideia e vou provavelmente assistir todas as roladas. Obrigado, Guilherme, pelo comentário. Arthur, o que você acha? Que o Seven Wonders vale quanto hoje? Eu acho É que tem aquele... acho que valeria o preço um pouco maior, talvez no máximo, mas nada muito abusivo. Mas é que a gente deixou os jogos ali não pra falar deles, né? Mas pra ter os temas, né? Tipo, exatamente. Um que tá out of print, um que tá meio superfaturado e o outro ali que tem... É, em certo nível até a gente falou, a gente não fala especificamente. Porque, por exemplo, se eu vou falar assim, ah, eu acho que o jogo tem que ser R$200. Uma, matei o assunto. O que, que você vai discutir sobre isso? Nada, né? Ah, o jogo é R$200, ele acha que é 210. E é tipo, roleta do... da, qual será o preço? Oi! Mas eu... os jogos que a gente trouxe ali e tal, até o próprio Seven Wonders, na verdade, isso é a primeira coisa, né? O jogo não é vinho. Saca? Ele não vai ficando mais caro. Ele não vai ficando mais caro com o tempo, cara. Parem! Tipo, só se tu abre um jogo, que nem a gente tava discutindo aí esse tempo que a gente pegou uma cópia assinada do Carcassonne, pelo autor de e tal. De 500. Uma de 500. Uma de 500, numerada e assinada. E tipo assim, cara, tu abriu o jogo, já perde um pouco o valor, tá ligado? Porque é outra coisa e tal. Daí tu jogou o jogo 235 vezes, ele vai perdendo valor. Então, não é, saca? Não é tipo, quanto mais tempo passa, mais caro fica e tal. Exatamente. Não... e principalmente, independente do fato de raridade, não sei o quê, se o jogo tem previsão de impressão e alguém bota ele a um preço 20, 30%, não compra, galera. Tipo, sosseguem um pouco. Espera, ele vai sair. Tipo, você tá pagando 40%, 50%. Pô, 299 é um jogo que foi comprado a 180 na versão brasileira. Qual o sentido disso? Não tem explicação, não tem imposto, não mas tem frete. É lei do Mercado Livre, cara. Lei do Mercado Livre. Então o cara coloca o preço. Não compre! Parem de comprar essas aberrações que o preço volta pro normal. Segura esse dinheiro na carteira. É, mas viu, ó, quem espera sempre alcança, né? Esperou até o final do vídeo, a gente respondeu agora. Então, agora então. Faça seu comentário aí embaixo. Faça seu comentário aqui, embaixo aqui. Twitted disse: ótima iniciativa de fazer vídeos para discussão de valores e colecionáveis que permitem compartilhar um jogo ou experiência em grupo. Mas vale ressaltar que esses valores são cabíveis em meios de um nicho que no Brasil é bem pequeno ainda. Os jogos são caros no Brasil por diversos fatores que até hoje são discutidos e não aplicados para a cultura. Acreditamos que com o tempo e crescimento comece a ter discussões maiores e preços menores. Pautas. Dava sugestões para nós aqui. Jogos para começar uma coleção, melhores jogos em grupo, reviews e melhores jogos que chegou no Brasil, todo nacionalizado. Abraço, espero o próximo vídeo. Obrigado pelo seu comentário, Tio Ted. Tio Ted. Pô, Tio Ted é muito legal. Tio Ted. Eu disse Tio Ted, né? Tio Ted. E gostamos das suas ideias aqui de temas, né? E eu acredito também, eu particularmente, que inclusive a gente vai fazer um rolado sobre isso, que a popularização do board game, quando a gente começar com uma escala maior, vai contribuir para a redução de preço, sem dúvida alguma. Ronaldo de Oliveira diz: muito boa discussão, sou iniciante de board games e é legal ver o pessoal que conhece mais, passando um pouco de conhecimento dessa forma, continue com os vídeos. E ele complementa, diz que está entrando ainda nessa área, está gostando bastante, o problema é o preço, espanta qualquer pessoa que está iniciando e é muito complicado. Mas fica ainda mais complicado quando tocamos no assunto devir, o preço que eles cobram ainda mais alto que a média nacional e, para piorar, os problemas com erro de tradução são deploráveis. Cuidado, galera. Cuidado quando você coloca um estandarte para jogar pedras, ovos e tomates. Nem sempre há o que você diz assim, ah, não sei o que, esse cara é muito ruim e partir com preço. Às vezes, se você começar a fazer alguns cálculos e relações de preços em relação a custo de produção, imposto de posição e quanto que o jogo custa lá fora, você vai ver que o jogo até não é tão caro assim, ou aquela coisa que você está tocando tanta pedra não faz tanta diferença assim. Mas seja bem-vindo ao hobby. Seja bem-vindo, exatamente. Moacir, muito boa a iniciativa do Rolada. Isso é uma polêmica quando é levado em conta na hora de se escolher um jogo, porque as pessoas têm a tendência de achar que tal franquia de sucesso vale mais do que as menos conhecidas. Mas às vezes as franquias de sucesso acabam virando apenas caça-níquel, enquanto novas trazem algo realmente novo e não se é dado o devido valor. Não sei se fui confuso na minha colocação, mas é isso, pessoal. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu entendi, sei de qual jogo você está falando, mas hoje a gente não vai falar aqui para não dar ibope. É... não. Mas isso aí, né? Variem, compram novos jogos, é, tal, etc. Wellington Sampaio disse: ótimo tema atual e bem abordado pela equipe, parabéns. Valeu, a gente adora elogio, também é legal. Márcio Oliveira, parabéns, finalmente alguém passou fora da caixa, pensou fora da caixa, não aguento mais ver só gameplay, falta um pouco de debate, opinião honesta, curti o formato, espero que ele perdure, pois só iremos crescer com debate. Valeu, vai perdurar. Valeu, e gameplay a gente também tem no nosso canal. Clique aqui, ó, nesses vídeos pra você estão do lado. É do lado. Clique, os vídeos estão do lado, assista gameplay. Porque a gente pra adora... você que não cansou ainda, né? É, pra gente adora uma modinha. Ubiratan, parabéns, muito bom. Críticas respeitosas, pontuais, pertinentes, sem aquela chatice preocupação do tipo, ah, o que, que a gente vai falar? Isso chama-se segurança de conteúdo e maturidade de mercado, mais uma vez, parabéns. Valeu, Ubiratan, a gente parece até alguém que fez um negócio sério com esse comentário. Esse aí é meu pai que comentou. Esse é o pai dele que chegou. Não, mentira. Daniel, excelente vídeo, mas esse nome aí, Rechuê, tem que aguentar a rolada, né? Andrés Gringos, parabéns pelo vídeo, que venham muitos episódios, mas já estamos no segundo, ó, evoluímos. Bob Max, da hora! E um sorrisinho. Smile, botou o teu smile Abel. No final. E Closer Mist 3, não tem nada nas canecas. Isso é uma falácia. É, porque só porque caiu um dado dentro da minha caneca na outra vez, né? Mas aqui a gente tem café aqui dentro. Ficou manhaca, né? Aquele troço que ele tava tomando. É. Mas, enfim. É. Passando agora para os comentários no Facebook. Temos aqui alguns comentários que a gente recebeu no Facebook. Galera perguntando Malafaia, então se alguém quiser mandar o nosso vídeo para ele encontrar a rola que ele tá procurando, pode mandar o nosso vídeo para ele. Rodolfo Araújo Rodrigues diz: concordo com o ponto final de vocês, os culpados pelos altos preços somos nós. É o que a gente vem dizendo, né? Se nós não comprarmos esses absurdos, eles pararão de acontecer. Teve um problema com áudio, algumas pessoas, mas a gente está tentando corrigir. Fernando Moura, Fernando Mauro, Soster Filho. Um problema comum para mim, moro em cidade pequena, difícil achar gente para fazer um grupo, até casual. Nego não tem paciência para esperar alguém explicar regras ou assistir vídeo de meia hora. Até quando você sabe que provavelmente essa pessoa poderia curtir. Essa opção, entre aspas, que vemos às vezes de falar os BGs modernos, um universo paralelo, ou imagem e ação, o War e Banco Imobiliário, onde temos jogos que necessitam de intelecto competitivo. Mesmo os cooperativos que competem com o tabuleiro, que proporcionam diversão e que aproximam as pessoas fisicamente. Qual o meio para uma divulgação em nível cultural? Tem que partir de quem? Eu acho que essa pergunta vai ser respondida no nosso vídeo que vem a seguir. Show de bola! Francisco Fialho, sério, roladas, não tinha um nome menos ambíguo, não, no mais ótimo vídeo. A ideia é essa, cara. Nossa, é, cara, esse rola, é o padre. Assim, ó, rola, isso é rolada, cara. Rola aí, cara. Rola aí, rola com a gente. José Góes, não tem nome melhor para um programa sobre assuntos polêmicos em board game. Tá aí. E show de bola. Francisco Filho, atualmente o preço dos jogos é uma rolada bem sucedida. Engraçado que, independente disso, continuamos aceitando e comprando. Então, lidos os comentários, comentem os nossos vídeos. E a gente só queria dizer, agradecer as 52 pessoas que deram like e para as pessoas que deram os 3 dislikes. Eu gostaria de comentar. O William tem uma mensagem para você. É isso aí que eu queria falar para vocês. Vamos então para o nosso rolada de agora. Então, senhores, estamos aí com essa ideia, temos à nossa frente aqui um dos jogos mais clássicos do board game nacional, né? Um War, aliás, essa edição é uma das mais recentes, se não me engano, né? Tem essa aqui, a da latinha. Esse daqui é o um novo, é porque tem o dois novo, entendeu? E o Weldon, é que são jogos diferentes. É o mapa diferente, tem esse aqui, eu acho que não tem os aviões. Isso, temos aqui o última season do Zombicide também, que é um jogo bastante procurado por gente nova, e a gente trouxe Game of Thrones board game, porque eu queria colocar que 90% das pessoas, que pra quem não sabe, nós temos uma loja de board games aqui em Porto Alegre chamada Lands Club, onde as pessoas podem jogar jogos, e vem muita gente que não joga jogos no Brasil, e as pessoas, a maioria das pessoas que nunca jogaram nada, quando elas não falam de War, elas perguntam: vocês têm Game of Thrones board game? Por que será que isso acontece? Então, Game of Thrones, por que o Game of Thrones ele atrai tanto, né, a atenção das pessoas que não são do... Primeiro porque é uma série famosa, o né, hype. É o hype, né, todo mundo, é daquela série de televisão, não, cara, é um livro, velho, então, mas... É um livro, porra, é um livro antigo pra caralho, é antigo pra caralho, o cara tá até hoje escrevendo aquela merda, nunca acaba. Não acabou. E daí, mas tá lá, né. E daí, não, mas o nome da série é Guerra dos Tronos, né, cara? Não, cara, é Song of Fire. Fire and Ice lá, né, cara? Ice, não, and, é, fire. É Ice and Fire. And Fire. Né? Eu não li, cara, Song, eu não li. Eu li todos os livros. E eu não vou dar spoiler, relaxa. É. Mas então assim, mas todo mundo morre no final, tá ligado? Sempre assim, né, cara? É como a vida, né? O que acontece? Então, a Guerra dos Tronos, ele é um jogo que chama muita atenção. Mas, e que, pô, a Galápagos, que lançou no Brasil, essa versão até em português, Guerra dos Tronos, ela, pô, deve ter vendido muito, né? Porque nem tem mais Guerra dos Tronos. Só que é o jogo que eu mais ouvi o pessoal. Eu já fui em vários eventos e tal, levando jogos. E o pessoal sempre assim: eu comprei Game of Thrones. Cara, tem um cara que fez o melhor comentário de vocês. Cara, eu comprei Game of Thrones, eu coloquei na mesa pros meus amigos jogarem, mas eles eram muito burros pra jogar Game of Thrones. Eu senti uma tristeza, porque ele gastou R$250 pra descobrir que ele nunca conseguiria jogar aquele jogo, saca? Então, não porque, tipo, né, não tem, tipo, né, os amigos, a pessoa e tal, tudo bem. Mas, cara, Game of Thrones, ele não é um jogo pra todos os públicos, né? E é difícil tu dizer isso pro não jogador, porque ele quer jogar o jogo do Game of Thrones, quer, ah, não, quer ir e tal. Quero então, ser a casa tal. É, quero ser a casa tal, mas... Cara, que foda, eu posso ser um Stark? É. Vai se fuder. É isso aí. Daí tu vai jogar o jogo e descobre que com 3, 4, tal caso não entra e tu... É. E aí tu te, como assim eu não posso ser os Martel? Pô, e tinha Martel na caixa. Isso passa também por um negócio que é o seguinte... Você pega uma franquia muito conhecida, no caso do Game of Thrones, né? Poxa, é um negócio extremamente hypado na mídia, e você coloca um jogo que não é ruim, o jogo é muito bom. Muito bom, quem já jogou já teve a oportunidade de ver o jogo, o quão ele foda que é, principalmente quando você joga com todos os jogadores, que é o 6, ou você adiciona a expansão do First of Crawl, que daí ele fica sensacional para 4 jogadores. Só que aí tem o problema seguinte, que para popularizar um jogo, ele sendo altamente complexo, como é board game, você tropeça nessas regras. É, e o Game of Thrones, ele é baseado num jogo chamado Diplomacia, né? Então, se você não conhece, é um jogo mais antigo, a gente tem a edição de 50 anos de aniversário aqui na Lens, e Diplomacia, a regra dele é ruim, cara. Só que o que transforma... Só que assim, ó, se vocês dizem, ah não, Game of Thrones destrói amizades, tipo, assim, ele destrói famílias, saca? Ele, linhagens completas, assim. Porque ele é tão trancado que ele dá muita treta. Game of Thrones, ele foi feito pra isso, pra dar, né, ter a questão da manipulação, do negócio de quebrar, de traição e etc. E é muito bom, né, eu digo, o Game of Thrones, ele é um bom jogo de, né, domínio de área, né, e tu tá ali, o tanto que é baseado em diplomacia, que é um clássico. Só que... Ele tem muita regrinha e muita exceção. Então, tipo, para um pessoal que tá entrando no board game pegar Game of Thrones, é triste, saca? Porque pega um set de regras gigante que não tá acostumado. O cara tá acostumado o quê? No War. O cara vai lá no War, pega dois dados, rola, ó, 2 e 3. 3 ganha do 2, aí eu já sei matemática. Então ganhei, né? América do Sul é minha. Quantas vezes você já jogou War, Arthur, na vida? Uma. Quantas vezes você jogou o War? Ah, eu joguei bastante, cara. Tem um War. Eu devo ter jogado umas 150 vezes, no mínimo. E é interessante como as pessoas que passam por aqui, porque aqui em Porto Alegre a gente tá numa das zonas consideradas zonas boêmias. Pra você que é do Rio, seria como uma Lapa, pra você de São Paulo, uma Vila Madalena, aqui é Cidade Baixa, é mais ou menos considerada isso. Então passa muita gente curiosa. Aqui entra e olha assim, e a gente colocou o War, que é esse aqui, né? Na porta. A pessoa entra, a mesma coisa que ela enxerga o War. E ela diz, nossa, joguei muito. Esse jogo é muito legal. E aí, isso engata com um novo assunto. De que, um dos assuntos que trouxe a gente pra esse tema, que é o seguinte, será lançado um Risk Game of Thrones, cara. E o que mais a galera que curte board game foi lá reiterar o jogo. Né? O que vocês acham sobre isso? Eu tenho minha opinião, mas eu queria ouvir a de vocês. Pois é, o War é aquele jogo assim, que tipo, foi o que assim, todo mundo teve a primeira rolada foi com o War, né? Rolando ali. Primeira aquele, rolada. A primeira rolada de novo, todo mundo foi a rolada do War. D6 amarelo contra vermelho. Claro, lá, alguns bancos imobiliários, mas normalmente o War foi. O War é sempre. Quando chegou aquele seu primo que veio dos Estados Unidos com aquela caixa, ou aquele cara que morava, tinha grana, porque essa porra era cara e. Não sei você, mas eu, né, não tinha grana pra comprar essas porra. Cara, eu tenho um jogo de tabuleiro. Você, nossa, então aquele fim de semana na casa da praia, chovendo, que não tem nada a fazer. Assim, vamos rolar dado, né? E daí... A menos que você estivesse num grupo de casais, que daí você jogaria a imagem e ação, imagem, né, por ação, aqui atrás de mim, em algum lugar. Tá bem, bem na frente dos jogos nacionais. O que acontece? War, o jogo da estratégia. Cara, quando... Um cara me diz que o War é estratégico. Não, velho. Tá ligado? Não, meu. Tipo, tu não. Cara, tipo assim, ó. Tipo assim, não, cara, mas eu. Quando eu digo assim, não, Game of Thrones é um jogo de guerra e tal, etc. Um jogo de. Né, de domínio de área e tal. É um jogo estratégico. Sim, é um jogo estratégico, porque tu tem que pensar, entendeu? Não tem dado no Game of Thrones. E tem a habilidade de fazer alianças também, que são importantes. Então, mas o War, cara, não, cara. Tipo, bah, tu joga o War, é a mesma coisa que chegar, sei lá, entendeu? Tu joga a palavra cruzada, é a mesma dificuldade. Vou ficar rolando D6 aí, que meia hora que tiver mais. O que adianta tu fazer uma estratégia? Não, vou vir pela esquerda, não sei o que, se no final tu vai rolar os D6 e vai um carinha, mata todo o teu exército, tá ligado? E segura aquela área, não existe, cara. É totalmente sorte. Então, War, eu tenho um problema hoje com War. Mas é porque eu, né, tipo, joguei vários outros jogos e vejo, se eu tivesse jogado só War toda a minha vida, obviamente eu ia achar o War uma maravilha. Mas, eu vou dar uma rolada muito importante agora, emendando o teu assunto, que é o seguinte: para o bem do board game, da popularização, o Risk, que é quase um War, Game of Thrones, contribui mais para a popularização do que esse Game of Thrones aqui. Pronto, falei. Ele, tipo assim, ó, contribui. Nessa semana... Contribui. Tipo, se você procurar um post da Super... É mais do mesmo, cara. Calma. Se você procurar o post da Super Interessante, você vai ver que ele tem... mais de 1000 compartilhamentos, 16.500. Por quê? Porque o War as pessoas conhecem, né? E aí você vai dizer, não, mas peraí, ela é mais do mesmo, elas vão ficar consumindo o negócio. Mas é muito mais fácil, veja o que eu vou dizer, porque a gente já tem um certo... É mais fácil você conseguir vender um Game of Thrones para alguém que já jogou War do que para o cara que nunca jogou nada. Não, concordo com esse ponto. Só que, tipo assim, risque... Cara, eu recebi essa matéria, tipo, né, Facebook, ó, oh, vê esse daqui agora, saindo um Game of Thrones do War, não sei o que. Do Risk. É, do War, né, do Risk. Porque daí quando tu entra na matéria, ele diz assim, ó, ah, vai sair um Game of Thrones do Risk, né, o War nos Estados Unidos. Não, cara, não. O War, cara, o War, ali, vários zeros ali, ó, cara, o War é... O Risk, tá ligado? Então, tipo assim, tipo, a cópia, todos os jogos tipo, brasileiros... Tipo, não vou começar a mijar nos cachorros, tá ligado? Só então, um pouquinho. Tipo, eu posso mijar nos cachorros. Tem o Risk, cara. Só que tá bacana, tem ali os tabuleiros, bah, vamos fazer aqui a minha família, não sei o quê, daí tu vai ficar rolando dado infinito. Não, o Risk ele é um pouco melhor que o War, na verdade. E provavelmente deve vir com algumas mecânicas adaptadas, tem, porque tem, a galera da Hasbro tem essa... Tem. Ela costuma mexer... A galera, quando a galera faz War... E faz porque o mercado quer, gente, não adianta vocês colocar a Grow no crucifixo, porque o que a Grow quer fazer é ter grana para lançar Puerto Rico, tá? Mas para isso ela tem que fazer o War exatamente igual, porque quando ela inventa o War diferente, não vende tanto quanto vende o War igual. Então, mas é isso, né? Tipo assim, porra, daí tu lança o Risk, daí a galera fica emocionada, cara, não vai ter diferença porra nenhuma. Qual que é a diferença do War Império Romano pro War esse daqui? E, tipo... Nenhuma, é o mapa que é menor e tal, etc. Mas é a mesma rolagem de dados, os mesmos. Ah, daí é miniaturazinha em vez de uma bolinha, saca? Mas não faz diferença nenhuma. Agora, imagina, qual que vai ser a diferença dos Stark pros Martell? A cor, tá ligado? A cor. Porra nenhuma vai mudar no jogo. Então, tipo assim, ó. Se você quer conhecer board games, saca? Tipo, experimenta uma outra coisa diferente de War, entendeu? Tipo, não. Saca? Tipo, existem, né? Provavelmente a pessoa que tá ouvindo isso, ela já conhece board games, saca? Né? Que é o nosso público aí. Exato. Tal. Mas, tipo, sério, manda isso pro amigo de vocês e assim, ó, coloca ele na frente do computador. Eu vou dizer agora pra ele uma mensagem. Cara, existe coisa muito mais legal. Tá vendo esse amigo que te mostrou esse vídeo? Ele conhece. Pergunta pra ele vai te dizer, cara, existem. Outros jogos, pelo menos joga Zombicide, tá ligado? Que é nosso terceiro ponto. Que é o nosso terceiro ponto, que é... muita gente fala que assim, Zombicide, ah, é um jogo que tem miniaturas legais, não sei o que, mas não é consistente. Mas, porém, todavia, contudo, tem regras simples o suficiente pro cara se sentir fazendo parte do jogo e não que o jogo está jogando ele. Ele consegue entender o que está acontecendo e consegue entender a estratégia macro do que ele tem que fazer. E talvez por isso ele seja tão popular entre os jogadores, porque você consegue colocar ele na mesa e botar um monte de gente que nunca jogou nada ou que só jogou War e ele mesmo assim funcionar. Sim. O Zombicide é que as pessoas vêm, ah, zumbi, tu pega assim, ah, entrou um monte de zumbi, pega aquele monte de miniatura e coloca naquele ponto assim. Mas depois, quando tu vai começando a jogar outros jogos, tu começa a ver, tá, é só andar e rolar dado, praticamente. Mas o Zombicide ele faz essa coisa de ser aquele tapinha inicial, assim, que ele tipo, é a glamorização do andar e rolar dado. Praticamente, ó. Dá uma rolada aí. Ele é cheio de miniatura bonita, eu acho que isso daí é uma discussão pra uma outra rolada, né? Mais forte, né? Mais pesada, mais violenta. E E o Zoomside, ele é isso, porque é aquela coisa que tu não vê, né? Tipo, tu no War, as bolinhas, tu tá acostumado com os peões, as pessoas que jogam só jogos, né? Que não são jogos modernos, né? Então esses jogos que já tem aí uma cacetada de anos. Tu chega lá e tu vai ver, pô, cheio de miniaturazinha, uns dados ali bacana, umas cartas, não sei o que. Bah, entendeu? Bacana. É visual, né? Tipo, tu tá ali, é bonito. Né? Não é à toa que o Zoomside fez lá, foi o primeiro projeto do Kickstarter a quebrar $1 milhão em jogos, né? Nos jogos. Bateu mais um recorde agora. Daí, Black Play. É, daí tá toda hora. $2 milhões, $3 milhões, os caras fizeram muito dinheiro por causa das miniaturas. E isso é o que transforma o jogo no, naquilo que ele é, né? Eu, né, vou dizer agora pra vocês, eu nunca joguei Zoomside, tá ligado? Eu até peguei o manual e tal, né? Fiquei ali. Olhando as figurinhas, eu também mas eu não joguei. Porque assim, Arthur jogou. Em minha defesa, eu jogava Last Night on Earth, né? Ou Invasion from Another Space, que é um... Ou Zombies. Mas Zombies é fraquinho, mas é tão fraquinho. Tem gente que prefere Zombies a Zombicide, saca? E Zombies é só rolar dado e rolar dado pra matar. E tipo, tu rola até pra passar de turno, né? Você rola um dado pra ver se você trocou de tile. Rola um dado pra saber se vai fazer show amanhã. É rolada. Rola um dado. É rolada pra tudo. É quase um. Bom, daí, mas o. Deixa assim. Mas o que acontece? No Zoomside é isso, é um monte de zumbi, pilha de zumbi e a galera. Só que a galera traz. E esse jogo aqui, eu acho mais aconselhável, né, pra te apresentar pra novos, pra não players, entendeu? Do que outros jogos. Mais pesados, porque muitas vezes o cara não tem a sensibilidade, o feeling de chegar assim, ó, pô, vou chamar um amigo meu pra ir lá em casa hoje. Eu tive muitos problemas da lente e tal, etc. Eu tinha vários jogos, uhum. E daí eu chegava e dizia assim, pô, galera, vamos lá em casa jogar e tal. O que eu ia colocar pra galera? Eu ia colocar um cu, não, um cu da Fanbox, né? Eu ia colocar ali um joguinho mais leve, um timeline, um negocinho, daí depois, pô, um Catan, negócio. Não ia chegar pros caras que nem já vi... Aí, meu, vamos lá em casa jogar Terra Mística. tu vai estuprar o teu amigo, tá ligado? Não tem, o cara nunca jogou nada. Óbvio que tem pessoas que têm um perfil que poderiam começar a jogar com Terra Mística. Poderiam. Mas esses perfis são extremamente estreitos. Você vai reduzir demais a probabilidade de conseguir. E tem uma outra coisa importante, porque rolou uma discussão grande agora na comunidade sobre jogar em locais públicos, que tem diversos eventos e a galera que combina com outras pessoas com fazer eventos em locais públicos, como shopping. Tem outros lugares que são terminantemente proibidos, né, que se faça esse tipo de evento. Cadeia, por exemplo. Cadeia tu não pode fazer. Eu não faria. Eu particularmente não jogaria. Mas é um lugar pra jogar Shadows of Brimstone, tacar fogo. Quer jogar War? Joga na cadeia! Joga na cadeia. É uma boa frase essa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: existe, principalmente do público não praticante, aquele como é que se diz? Distanciamento pra conectar com o jogo. Você chega num lugar e espalha um monte de carta na coisa, o cara, ilustração legal, tem que ler a carta, não sei o quê. A vantagem que eu vejo em você levar para um espaço público um jogo como Zoomside, você ativa o fator brasileiro, muito importante, é ver com as mãos. O cara vai querer lá meter a mão. Ah, o que, que é isso? O que, que é? Não, isso aqui é um jogo, rola o dado. Aí quando vê, ó, matou o zumbi, jogou. Tá jogando aí, ó, senta aí que você já tá jogando. Entendeu? Já você pesca o cara pela quantidade de coisas pra ele interagir que tem. Mas no caso do Zoomside, tem muita miniatura e tal, ele é facilmente confundido com RPG. Né? E RPG, como a gente sabe, né? Não, mas coitado, tirou em vários uns ali, ó. Falha crítica, né, meu? Mas o que acontece? O RPG eu joguei muito tempo, né? RPG, mas assim, ó, Zoomside, a pessoa vai confundir com RPG e talvez não seja a melhor coisa. O cara vai pensar, ah, não, aquela coisa é meio de nerd e tal, não sei o que, saca? E não vai. Talvez eu ache um jogo mais, né? Mais light, mais euro, talvez uma coisinha mais tipo, saca, Takenoko, Crossmaster Arena, tá ligado? Seria uma coisa mais que o cara que tá vindo de fora ele vai achar, só que daí ele pode achar que infantilizado e tal. É. Sempre vai ter um preconceito, saca? É difícil tu quebrar isso. Exato. Sem tu falar diretamente com a pessoa. Mas... E mesmo entre os jogadores de board games se percebe que tem o cara que gosta de jogar e tem o cara que gosta de ter os jogos. Já perceberam isso? E um jogo para ser tido. Uhum. Ele às vezes tem outras características do jogo para ser jogado. Por exemplo, eu gosto muito, é um dos meus top 10 jogos, Love Letter, que todo mundo diz que é um jogo besta, é meia dúzia de carta, mas é o melhor jogo de treta entre quatro pessoas que eu acho. Se o ruim dele é ser só quatro pessoas, porque fora isso, você não tem nada pra fazer, tem um grupo de amigos, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. quatro cartas pra cada um e você tá jogando e o cara já tá contando as cartas. Quatro e já... cartas pra cada um, mano. Duas. É, quatro cartas, uma pra cada um, né? E já tá jogando e já tá rolando. E eu botei muita gente no board game, entre aspas. Pô, tem outros jogos interessantes a partir do Love Letter. Eu colocava o cu. É que tem gente que gosta de oferecer o cu para os amigos. Mas, assim, faz ó, parte. É da galera, né, meu? Mas, assim, ó, é porque eu prefiro o cu a Love Letter por causa da questão do blefe e tal, que tu pode mentir o Love Letter. Mas blefe é um conceito de jogo complexo. Não é um conceito tão simples assim de você... É. Porque eu já vi muita joga de cu que não funciona, as pessoas não sabem o que elas fazem. Ah, mas agora eu tenho que... Ah, tá, então eu sou fulano de tal. E ela só joga com o que ela tem virado. E as pessoas sacam que é só o que tem virado, aí ninguém ameaça, ninguém... Coisa, e deve ser, tá, ok, jogamos. Mas existe uma discussão, existiu uma discussão na lista, até me lembro uma vez, na lista de e-mail, que a galera falava assim, sobre gateway games. Existem vários gateway games, que são como Carcassonne, Catan e tal, que são jogos de entrada, né? Por isso que eles são os gateways. E daí os caras levantavam essa discussão, que o cara que entra pelo Catan, ou o cara que entra pelo Dixit, pô, Dixit é um dos melhores jogos pra te pegar não jogadores, porque é duas, três regras, só precisa tu saber a pontuação, né? Os outros vão jogando, fazendo coisa. Só tem imaginação também. É, imaginação e tal, etc. Mas... É, tem gente que trava em Dixit também. É, mas o que acontece? Dixit também é um jogo super bom, só que assim, ó, o cara diz assim, ó, cara que entrou pelo Dixit nunca, sabe? Nunca chega ao Terra Mística. Nunca vai chegar ao Terra Mística. Eu acho preconceito isso. Daí, não, é que assim, ó, os caras defendiam e tal, contra-argumentavam, daí a gente fala, não, cara, mete no gateway do cara, né, a primeira vez que for entrar, já coloca um jogo de verdade, que daí o cara, entendeu? Já vai acostumando, entendeu? Já vai estar ali e tal, já vai estar, sabe? Não vai ficar aquela coisa da papinha, não sei o quê, porque talvez o cara nunca chegue a um Terra Mística da vida, nunca chegue a coisa assim. Mas eu acho que, tipo... É importante tu, como jogador novo e tal, etc, tu sempre colocar vários tipos de jogos pra ir, mas começar pelos leves. E se o cara pede mais, tu vai aumentando o nível de dificuldade. Mas uma vez chegou um cara pra mim e ele não jogava nada e disse, ah não, gosto de jogo de carta estratégico. Nigga, a gente foi lá e tal, foi ver, pô, o que vai colocar? Daí que eu vi ele assim, ah, esse Race for the Galaxy. Daí eu, não é bem o jeito. Tipo, um cara que nunca jogou nada, entendeu? Daí, vai doer. É, vai sabe? Doer. O cara que jogava, tipo, sei lá, cara doer. A cara, entendeu? Daí, vai ser doloroso o processo. Daí eu cheguei. Você acha que falta jogos brasileiros gateways, Arthur? Você acha que deveria ter mais? Tá bom? Quem estão fazendo os gateways hoje? Quem tá fazendo os jogos pra colocar? Fazendo, hoje acho que no Brasil tem poucos. Talvez, agora que tá saindo aqui o Arzu. O Arzu é bem gateway, é só comparar números no máximo e tu pode usar também as habilidades. É. Desse estúdio. A Grow começou a trazer jogos pesados. A Grow tá nas duas pontas, né? Do jogo popular. Mas o Ave César, é super gateway. É um gateway muito interessante que tá pra chegar. E diz que ela tá personalizando, fazendo uma novas arte. Pinhas, A Funbox investiu em vários jogos pequenos, né? O One Night Werewolf é um jogo que... Aquele Emboscado também. Emboscado são jogos... É, são pequenos... Que é bom pra apresentar pra galera. Tá... Exatamente. Aquele quarto, acho que também é bem simples. Parece que quarto é ouro de tolo também, né? Mas, por exemplo, um dos jogos que é muito bom gateway é o Tesouro Inca. É. Né? Tesouro Porque Inca. Porque é um jogo que tem aquela emoção da galera ficar olhando no olho do outro, chamando ele de franguinho. Né? E não tem muitas regras que ele precise abraçar com muita força, assim, nossa, e tal. Mas ele é jogos de sorte, né? Push your luck é mais difícil. Agora, quantos jogos estratégicos, na minha opinião, um jogo muito estratégico, que é muito simples de rapidamente começar a jogar, e no meio do jogo até você entendendo como é que funciona a estratégia, é o Ticket to Ride. Ticket to Ride é outro gateway. Bem bom. E ele é bem mais euro. Ele, tipo, anula bastante a questão de sorte. Vai depender um pouco das cartas, né? Que vem, mas como você não tem um limite de cartas que acumulam, e eu vejo quase sempre quando a gente ensina pessoas novas a jogar no Ticket to Ride, eles acumulam muitas cartas, né? Que é uma coisa que você não consegue fazer no Catan, porque o Catan tem a questão do ladrão que impede você, ele obriga você a tomar decisões mais rápidas, que num Ticket to Ride, às vezes, você não precisa tomar. Então dá esse tempo de... E às vezes o cara joga Ticket to Ride, ah, ok, eu tenho um set de cartas, eu preciso fazer alguma coisa com ele, ele aprende e depois ele vai pro Catan, onde ele tem um limitador e que, olha, você precisa decidir rápido, não adianta você ficar com 20 cartas e não fazer nada. Bullshit! Bullshit. Ticket to Ride, ele é um bom gateway porque ele tem trenzinhos, cara. Tipo, tá ligado? Ah, que estratégia, caralho. O cara tem trenzinhos, velho. Tipo, que todo mundo gosta de trem, entendeu? De ficar colocando os trenzinhos no tabuleiro e tal. Não precisa nem... Entendeu? Cara, ah, qual vai ser a minha estratégia pra conseguir. Não, tipo, tu pega, tá, eu tenho que vir daqui pra cá e é isso que eu vou fazer, eu vou pegar as cartas que eu preciso. O Ticket Rider, ele é simples, o manual, isso que eu gostava muito, assim, eu sempre procurava pra, quando eu ia colocar jogos pra pessoas em eventos e tal, assim, procurava assim, ó, um jogo que tenha página de, que tenha duas páginas de regra. Ou duas folhas de regra. Você pegava, daí eu pensava lá, sei lá, Get Beat é um... King of Tokyo. É, King of Tokyo é duas páginas de regra. O Ticket Rider é um, saca? O Dixit. É, Dixit tem, é outro. Então, tipo, tem vários desses jogos, que são mais os board games também, são fáceis de colocar na galera. Daí, por exemplo, o próprio Resistance. Saga Resistance foi um que bateu, consegui convencer a galera que jogava o Lobisomem, o Mafia aquele, né, Cidade Dorme, jogar... Resistance, ah, foi difícil, porque, pô, era muita regrinha, não sei o que. Porque, né, o lobisomem é fácil. O Arthur tem barba e está morto, concorda? Queimou o Arthur, ele tá morto, ele fora do jogo. Ele tem cara de lobisomem. Tá ligado, né? Ganhei, saca? Então, tipo assim, ó, já Resistance, que era um pouquinho mais, né, coisa, era difícil. Mas depois que entrou, a galera viciou e não queria parar de jogar e tal. Agora, uma coisa importante. Qual o argumento eu dou pro cara que joga o War? Jogador de War, assim, nossa, eu curto War é combate. Isso tá no coração dele, gente. Sim. Não adianta a gente negar. Essa pessoa... Olha esses dados. É, não adianta você dizer, chegar pra um cara que é apaixonado por War pra, e querer convencer ele a jogar board game dizendo, War é um lixo, joga outra coisa. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, qual argumento eu digo pra ele parar de mover os seus exércitos e dominar a África, América e três áreas da sua escolha? Para ele colocar trenzinhos num tabuleiro. Você já pensava que é um mind gap complicado na cabeça do cara que, né? É que o que acontece? Tu nunca. É que daí tem aquela estratégia de saber, né, convencer uma pessoa. Daí vai da tua, né, da tua personalidade. Mas os. Tipo assim, ó, tu não pode xingar o War, né? Tu tem que chegar, tu tem que convencer o cara. Entendeu? Por mais que eu não goste do War e tal, tu tem que chegar pra galera e dizer, não, galera, olha só, tem esse outro esquema aqui, é parecido, daí tu vai lá. Até o Império em 8 minutos, cara, tá ligado? Tipo, entendeu? Ah, quer dominar territórios e tal, e não passa 6 horas, toda noite, toda madrugada jogando War, entendeu? Pra, saca? E daí no final só fica dois se matando lá, entendeu? Não, cara, vai. Ele daí, por cima, ele tem eliminação. É, e daí quando chega o cara no final assim, tá, ah, mas pô, tu não dominou ainda? Não. É, não, que eu quero dominar o mundo todo, porque na minha cara já... Não tem jeito, como é que você quer teu objetivo? Tipo, é, foda-se. É teu objetivo, pessoal. Eu vou obliterar todos os jogadores, tá, porque ligado? Eu sou muito foda. Cara, você não é foda, porra. O cara quer ser o novo Napoleão, tá ligado? Mas assim, ó... Então tu tem que apresentar outros jogos na minha sequência, ou leva, tá ligado? Leva um joguinho ali pra, na noite de jogos ali que vai rolar com a galera, leva o War e tal, mas leva uma outra coisa só, galera. Tem um bagulho novo aqui, tá ligado? Tem um argumento bom aí, porque ele só enrolou, né? Eu só enrolei, mas é assim, não xingue seu amigo do War, diga que o War traga ele, abraça o seu amigo e diga assim, o War é legal, cara. É, tipo, mas eu tenho trenzinhos. O que você acha, tu? Eu também não tenho um argumento muito bom. Mas eu também não tenho amigos. Eu depois que eles disseram que jogar o War. Mas você tem que pensar assim, ó, o jogo de estratégia, eu vou dizer, não, esse jogo, apesar de ter trenzinhos, ou apesar de ser só. Ele tem bastante estratégia também. Saca? Use como é que é o argumento assertivo de concorde com ele. Ele tem estratégia também que você vai conseguir mostrar pra ele. Agora, se você falar que não, cara, nunca mais joga esse jogo porque ele é uma bosta, dificilmente o cara vai querer experimentar qualquer jogo que você mostrar pra ele. Mas tem muita... E até por questão de temática, tenta puxar o cara pela temática, entendeu? Eu digo, né? Game of Thrones é um bom gateway, mas... quer jogar Guerra dos Tronos... Mas tem o Game of Thrones Card Game. Tem um card game que não é tão pesado. Que é pra galera. É, por exemplo, daí se a galera é do Magic lá, sei lá, teus amigos jogam Magic, abandona eles, cara. Não continua, tá ligado? Mas, não, tu chega, teus amigos jogam Magic, tu vai lá e traz, pô, não quer conhecer o Android Netrunner, o card game do Magic? Dominion. A galera pira com Dominion, porque é um bagulho, saca? Mas quebra o principal conceito deles de que eu tenho que chegar com o meu baralho pronto e dizer, não, você vai montar o baralho na hora, vamos ver. Porque a galera tá acostumada com o draft e uma das modalidades mais populares de Magic, depois, claro, das modalidades de competitivas Constructed, é o draft, que é que você monta o seu baralho na hora. Imagina um jogo em que o jogo é montar o seu baralho na hora. Que maluco. Imagina que louco um jogo onde ganha o cara que não é mais rico, tá ligado? E o cara que é melhor, velho. Eu sempre chego assim, cara, nesse jogo aqui, ó. No final você sabe, né, gente? Obrigado. Magic ganha quem tem mais dinheiro. Você tem que comprar bus, tem que fazer o não, não adianta se chega você... Chega lá com a nota fiscal do teu deck, compara com a nota fiscal do outro cara. E que... não me vem com esse papo de que você monta box e só joga com os amigos, foda-se. O cubo, né? Não, para, é cubo e o caralho é quadrado. Não, um cubo pra outro. Magic, Magic é quem ganha, joga ganha. É. Por exemplo, Dominion é um bom caminho pra mostrar. Bom, tem vários jogos, dependendo do teu... Tem vários deck buildings, né? Mas é que... Eu acho o Dominion, ele é tipo... É o filé, sabe? Você tira a gordura, você tira a gordura, tira não sei o que. Tem outros jogos sensacionais, tem aí... Tem Thunderstone, que a gente tem aqui, tem o Ascension. Tem uma série de jogos que pegam essa mecânica e evoluem ela. Star Realms... Star Realms, cara. Que trabalha com outros conceitos em cima. Mas se você for mostrar pra um cara que joga decks e quer mostrar assim, ó, o filé, ó, a picanha, sabe aquela picanha assim, aquela coisa suculenta, você mostra o domínio, o cara fica cacete, que troço diferente. É. Pra cara... você, isso é muito comum, né? Até uma coisa legal a gente comentar. Jogadores de board game, eles jogam muitos jogos e aí eles têm aquele jogo que, putz, já joguei pra caralho esse jogo, não vou jogar mais. Mas não, não desprezem ele na hora de mostrar ele para novos jogadores, que é o caso desses jogos mais clássicos. Ah não, Carcassonne não jogo mais, não, Catan não jogo mais. Cara, faça um esforço e joga. Porque toda a tua coleção, ela tem que ser construída muitas vezes pensando assim, pô, eu bacana, eu gosto de Eldritch, né? Gosto de Arcan, mas... Será que os amigos vão ter sete, né, o saco pra jogar um jogo de 7 horas comigo? Exatamente. Né? É por isso que ele é um jogo que tem modo solo, né, cara? Porque os amigos não vão ter, né? Pra você jogar com o Melone. Mas assim, ó. Então tu tem que pensar no que tu, né? Parte da tua coleção tem que ser pensar nos teus amigos, saca? O que né, minha namorada vai jogar, o que meu, saca, minha família vai jogar. Exatamente. Então... Até tem gente que, sócios nossos que dizem, ah, eu tenho a minha coleção família, que são os jogos que eu compro para jogar com a minha família. E jogos meus que eu compro para sair a cata de jogadores, porque ele sabe que não é qualquer jogador que vai topar jogar um jogo com ele. Então quando você jogar um jogo, por mais bonito que seja, por mais miniaturas, ele tem miniaturas, ele é lindão, pense em quem vai jogar com você. Quem raios vai jogar esse jogo? Será que vai ser um cara que eu vou encontrar num evento? Será que é o cara que eu vou encontrar no shopping? Será que é o cara que eu vou encontrar na Lands? Ou será que é o jogo que só eu gosto de jogar? E aí você vai investir um valor às vezes alto, porque a gente falou na rolada anterior, né? Quanto vale o jogo? Os jogos são caros e é um investimento pesado, né? Exato. Você comprar um Game of Thrones board game que o William falou e descobrir que seus amigos não têm inteligência pra jogar, ou seja, eles não estão se divertindo, eles não estão curtindo, é muita coisa pra eles. Você pode estar ali com aquele tesão maluco, nossa, eu tô... Ah, agora eu sou Lannister, eu vou... Então, se você quer apresentar jogos, né, novos pros amigos de vocês, todo mundo no Brasil tá acostumado com hora, se bater, a competir, né? Perder amizades. Perder amizades. Então, o Uno, cara, não, tá, não vou, eu vou pular o Uno, cara, depois a gente faz um extra sobre o Uno, mas o que acontece? Apresente os jogos cooperativos. A Ilha Proibida, né, Forbidden Desert, Pandemia, Hanabi, entendeu? Hanabi, cara, que são jogos que, tipo, Hanabi é 30 pila, cara, tipo, não tem desculpa pra não... Desde presente, né? O Hanabi. É, desde presente, que é cooperativo, porque as pessoas, elas não têm essa noção ainda de que nós podemos ganhar junto. Quando tu diz assim, ó, cara, esse jogo aqui, ó, ou vocês todos perdem, ou vocês todos ganham, entendeu? Não é um só. Não vai ser aquela coisa que tu chama o pessoal pra jogar e dá-lhe uma surra nos caras, né? O cara já corta. Eu tenho um futuro pra prever pra você. Eles não jogam mais com você pra você fazer isso. Então tu tem que chegar e. Quando tu apresenta um jogo, é fato. Tu não deve surrar os caras, né, Sobral? E a gente. Mas eu acho que é sobre isso, eu acho, né? Que eu acho que a gente conseguiu abordar alguns temas, né? Fiquem aí. Esse vídeo. Essa rolada. Essa rolada que nós demos aqui, nossa rolada aqui, ó. Foi motivada pelo comentário do Mauro Soster Filho, que seria essa questão como popularizar mais os board games. A gente queria colocar nossa opinião sobre isso, né? E por que, que alguns jogos eram mais populares. Não fique reiterando o War por aí. Faça como a palavra, como o Pedro lá no Antigo Testamento. Lá no post da Super Interessante, que estava tirando dúvidas das pessoas, que quando ele falava que, ah, existem outros board games. As pessoas, não, como assim existe? Não, olha só, olha, procure aqui. Seja uma fonte de informação e não uma fonte de ódio. Certo? Obrigado, Arthur. Obrigado, William. Obrigado. Obrigado, Júlio. E até a nossa próxima rolada. Importante. Comentem que a gente vai ler os comentários seus no próximo rolado. E o comentário com a imagem mais engraçada vai sair aqui na abertura do próximo rolado. Vai ter o War Memes. É, vamos War fazer Memes. Um War Memes. Então tá, você que gosta de... Você que está aí on fire com a sua pasta de memes do computador pensando. Você que está aí dando dislike agora. Dando dislike no nosso vídeo. Dizendo, cara, comenta, tá ligado? Comenta aqui comente, embaixo. Comente, coloque a sua imagem. Diga que é treta, porque a gente... A gente gosta dessa... A gente gosta de ter material para rolar. Depois. Tchau. Falou, galera. Isso aí.